onde Deus está, existe o amor. Onde Deus está, o ódio não haverá. Onde Deus entrar, o mal tem que sair. Se unidos estiver os corações, seremos campeões. Todo belo dia existe entre irmãos. Deus está no meio dele, faz crescer a comunhão. A amizade vem de Deus, é preciso conservar. Pois quem ama sempre cede quando tem que renunciar. Seremos campeões.